Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, último dia de janeiro, 31 de janeiro de 2012. E eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber que os estoques de iPhone 4S ao redor do mundo foram regularizados. O que será que isso significa, hein? Você vai saber também que aquele e-mail lá pro Tim Cook deu certo. Agora no Brasil a gente tá com a garantia internacional. E vai saber também sobre os rumores do NFC no novo iPhone 5. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Como o Mavio saiu do ar, parte dos arquivos, né, que estão no Mavio, e estou falando lá de arquivos mais antigos, é provável que eles não estejam disponíveis. Então, se você tentar fazer um download lá e não encontrar, é essa coisa do Mavio, mas em 2012 você não vai ter esse problema. Se você quiser algum cast mais antigo e você estiver enfrentando dificuldade, manda um tweet pro Coca-Tec que a gente resolve. Então, foi um dia complicado, muito trabalho. Então, deixa aqui molhar o bico pra gente dar sequência pro cast de hoje. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. E os estoques do iPhone 4S já estão ficando regularizados. Agora, quando você entra na Apple Store online, você vai ver que os iPhones 4S estão em estoque. Não tem que esperar 3 dias ou uma semana, 3 semanas, nada. Já está em estoque, ou seja, você compra no dia seguinte, praticamente eles vão te enviar. Isso, inclusive, aqui no Brasil, né? Vale lembrar que no trimestre passado a Apple vendeu 37 milhões de aparelhos e agora já está com o estoque regularizado. O que que isso significa? Isso significa que a Apple está pronta para um novo lançamento. Pensou no iPad 3? Exatamente. A Apple agora já pode se dedicar ao iPad 3. Se dedicar é forma de falar, né? Ela vai continuar produzindo o iPhone 4S, mas o boom, né, já, aquele ponto fora da curva, já passou, já está regularizado. Agora é só manter a máquina azeitada, continuando a produção do iPhone 4S, porque ele tende a vender muito ainda ao longo do ano, né? Os iPhones têm essa característica, eles não param de vender. Tem lá, dá uma reduzida, aumento, tem aqueles ciclos, mas não param de vender. Eles têm uma vida útil bastante longa. E ontem eu publiquei um vídeo do Adam Laschinsky, o autor do livro Apple Inside, numa entrevista que ele fez lá pro pessoal do LinkedIn. E é muito bacana essa entrevista, tá aí linkado nas notas do cast. Vale a pena você dar uma conferida, ele conta umas histórias bem bacanas. São 50 minutos de entrevista, é relativamente longo, mas é extremamente interessante. Por exemplo, ele conta que quando um novo funcionário é contratado, ele fica trabalhando num produto que não é nada, né? Que é um produto falso, né? É um produto que a Apple usa como teste para saber se a pessoa é confiável ou não. Então, se aquele produto vazar para a imprensa, ele, opa, esse cara aí não é confiável. Então, e com todo mundo, né? Não é só o estagiário que passa por esse processo, não. Todo mundo que é contratado, né? A Apple precisa saber se a pessoa é confiável ou não. Então, coloca ela para trabalhar lá num produto falso, num algo que não vai vir a público. Mas se aquelas especificações, se aquele produto, se aquela ideia vazar, eles sabem que aquela pessoa não é confiável. Uma ideia interessante, né? Principalmente no caso da Apple, né? Que vive desse, como é que a gente pode dizer, desse segredo, né? A Apple preza muito a segurança da informação, então nada mais natural de que existisse um processo assim, mas é curioso saber, vale a pena você dar uma conferida. Outra coisa que também vale a pena você conferir, um vídeo que eu postei lá, é um comparativo do Android e do iPhone 4S com a Siri, né? O reconhecimento de voz do Android no Motorola Android e no iPhone 4S com a Siri. É claro que esse vídeo foi feito pelo pessoal lá da Motorola e é claro que a Motorola ganha de lavada, né? Então não dá pra confiar, mas vale a pena você dar uma olhada, né? Ver as diferenças, ver como é que é o ponto ali, o cerne ali, é a questão do tempo de resposta. E além disso, eu vou conversar com uma pessoa, o Renato, a respeito do EV, né? Que ela, o pessoal andou falando aí na semana passada que seria uma alternativa ao Siri, onde você não precisa fazer o jailbreak. É um aplicativo lá na App Store que teve os problemas, né? Ficou lá com o servidor fora do ar, enfim. O Renato vai contar pra gente a experiência que ele tá tendo com esse aplicativo, mas você já pode ir se adiantando e assistir a esse comparativo entre o reconhecimento de voz no Android, as possibilidades que tem no Android e as possibilidades que tem no iPhone 4S. E parece que aquele e-mail que eu mandei lá pro Tim Cook deu resultado. Pelo menos foi o que o blog do iPhone reportou ao comentar que um de seus leitores estava com problema no iPhone 4S comprado na Alemanha há 9 meses e bastou entrar em contato com a Itautec, mandou lá o aparelho para a Itautec e recebeu um aparelho novo totalmente sem custos. E esse aparelho novo recebido estava lá com um selo com a marca da Anatel, ou seja, é um aparelho brasileiro. Um outro rumor que ressurgiu foi a questão do NFC nos iPhones, que a quinta versão do iPhone vai contar com o NFC. Bom, o que eu acho disso? Eu acho que seria a hora de colocar o NFC. O NFC é o Near Field Communication, é um protocolo que permite, por exemplo, que você pague uma conta apenas aproximando o seu iPhone. Ou seja, você não precisaria sair com carteira de casa, bastaria você sair lá com o seu celular e tchum, aproximaria lá o iPhone da máquina registradora, leria lá o NFC, né, esse protocolo, pum, acabou, estaria pago. O que eu acho disso? Eu acho que é a hora, é uma boa oportunidade para o NFC entrar na Apple. O problema é, como é que seria esse sistema de pagamento? Vale lembrar que hoje a Apple já tem o seu cartão de crédito. Todo mundo que você olha ali com um iPhone, você tem que olhar que por detrás daquela pessoa tem um cartão de crédito. Por quê? Por causa dos aplicativos. Claro, isso não é uma regra, é aquela coisa toda, mas vamos arredondar. A cada iPhone você tem um cartão de crédito. E a pergunta que fica é, será que a Apple não vai querer usar o seu próprio sistema, né, os seus próprios cartões de crédito que ela tem na sua base de dados, ou será que ela vai querer apenas servir como meio, né, para Visa, para Mastercard ganhar dinheiro, né? Eu acho que a Apple pode tentar de alguma forma fazer algum acordo com as operadoras de cartão de crédito. Se tem uma empresa que pode fazer essa negociação, é a Apple. Faz aí grandes negociações, né, os grandes players do mercado, a Apple consegue trazer uma nova tecnologia sem deixar os donos da bola muito desconfortáveis, né? Isso é uma vantagem, isso é um ponto positivo que a Apple tem. Ela fez ali o iBooks Author, né? Falou, olha, autores, agora vocês podem produzir os seus livros, vocês podem colocar isso disponível na loja, vocês podem colocar isso gratuitamente no site de vocês, vocês têm uma distribuição, toda aquela coisa de liberdade, mas também estava lá com o apoio dos grandes players do mercado, com as maiores editoras dos Estados Unidos, ou seja, 90% do mercado editorial, a Apple conseguiu fazer o acordo. Então, a Apple joga ali nesses dois lados. De repente, o NFC pode ter alguma coisa por aí também. A Apple pode trazer alguma novidade, né? A Apple nunca traz um recurso, né? O que a Apple traz é uma potencialidade, né? É a Siri. Não, a Siri não é um reconhecimento de voz. É muito mais do que isso. É um sistema de inteligência artificial, de interação. É mais do que isso. E a mesma coisa pode ser com o NFC. Eu acredito que mais detalhes em relação ao NFC a gente vai obter na WWDC, que vai acontecer no meio do ano, onde ela vai estar falando lá do iOS 6, que praticamente é dado como certo, praticamente também dado como certo, vai falar do novo iPhone, não necessariamente por causa dos rumores que o pessoal falou, não, o iPhone já tá pronto, não, isso aí é tudo teste, mas porque eu acho que a Apple percebeu que atrasar não é legal. As vendas caem ali no terceiro trimestre. Ah, mas peraí, ela foi líder de vendas no quarto. Sim, mas qual foi a diferença entre a Apple e o segundo colocado, que era a Samsung? Só 2 milhões de dispositivos. Isso é muito pouco. 2 milhões praticamente foi a mesma diferença, se eu não me engano, entre a Samsung e a Apple, né? A Samsung ficou em primeiro e a Apple ficou em segundo no terceiro trimestre. Ali acho que eram 19 e 17 milhões. milhões, respectivamente. Ou seja, vale mais para a Apple fazer o quê? Lançar ali no terceiro trimestre para vender bem, para não atrasar as vendas, para o pessoal comprar, ficar em primeiro lugar e continuar no barco das boas vendas no quarto trimestre, aproveitando ali a semana de ação de graças nos Estados Unidos, aproveitando ali o Natal ao redor do mundo, né? O final do ano é excelente para vendas, então eu acredito que a Apple vá anunciar sim o iPhone 5, né? O novo iPhone, ali no meio do ano, para começar as vendas no terceiro trimestre e não no quarto trimestre, como foi em 2011. E as escolas americanas vão comprar iPads com o dinheiro da Microsoft. A Microsoft não ficou boazinha nem maluca, na verdade. No finalzinho dos anos 90, alguns estados americanos entraram com uma ação contra a Microsoft por abuso de poder, né? Aquela coisa que ela estava dominando o mercado. Lembra daquela época? O browser lá, o anexado com o navegador, aquelas coisas todas. E aí com isso, né, os cofres públicos ganharam uma bolada da Microsoft e parte dessa bolada foi destinada à educação. E aí com isso, algumas escolas lá de Madison, né, uma cidade capital do estado do Wisconsin, vão comprar iPads. Duas novas atualizações voltadas para o mercado editorial. A primeira delas é um novo aplicativo da Veja.com, né? O Veja 24 horas, que lê para você notícias. A proposta é interessante, mas eu confesso a vocês que eu não vou muito com a cara da Veja. E aí eu não estou falando de uma questão editorial, não é isso. Eu não vou com a cara dos aplicativos. A Veja caiu no meu conceito quando ela tinha aquele guia Veja. Se eu não me engano, era de 2009 para 2010 ou de 2010 para 2011. Que o aplicativo era pago, né? O guia lá de 2010, digamos. Acho que era de 2010. O guia era pago de 2010. E eles lançaram uma versão nova, né? O guia, aquele guia de restaurantes, aquela coisa toda, em 2011. Pago também, só que não tinha nenhuma diferença. Eram dois aplicativos iguais, né? Iguais, o mesmo conteúdo, e os dois pagos. E isso não era avisado. Então você curtia lá aquele guia, você comprou em 2010, ah, saiu 2011, saiu a nova versão. Você ia lá, comprava e o aplicativo era igual. Então desde então eu olho meio assim para esses aplicativos da Veja. Mas, enfim, de repente vale a pena você dar uma olhada. Esse aplicativo está custando $3. E a outra novidade é a versão 3 do aplicativo do Globo para o iPad, que agora vem com uma revista vespertina para quem é assinante do jornal. Eu, para ser sincero, gosto, ficou bem agradável a versão do Globo no iPad. Se você curte jornal, vale a pena você dar uma conferida. E você lembra lá dos brand pages do Twitter? Pois é, eles anunciaram a versão em português dessas páginas. Esses brand pages seriam quase como lá as fanpages, não é fanpage? Acho que sim, sempre confundo fanpage com grupo no Facebook. Mas são as fanpages, né? Ou seja, marcas, né? Que você vai ter algumas facilidades, algumas diferenças ali. A ideia é aproximar, né, as empresas dos twitteiros. E essas páginas já foram anunciadas, já tem algum tempo, só que o Twitter resolveu colocá-las no ar agora, vão entrar agora, dia 1º de fevereiro, amanhã, quarta-feira, ou seja, eles adiantaram o cronograma das brand pages. E falando ainda do Twitter, o Twitter vai ter censura, isso vai dar pano pra manga. A ideia do Twitter é o seguinte: atingir o maior número de países, e para isso precisa, por exemplo, entrar na China, onde o Twitter é proibido. Só que por que o Twitter é proibido na China? Porque tem lá algumas coisas que não podem ser ditas, assim como, por exemplo, lá na Alemanha também não pode ser falado de nazismo. E a ideia é que o Twitter censure essas mensagens. Mas uma coisa que eu achei legal: uma vez que o tweet for censurado, ele não vai ser removido, ele não vai ser apagado. Vai aparecer lá tweet retido. Então, por exemplo, eu que no Brasil posso ver coisas que o chinês não pode ver, eu vou ver tudo. Lá na China, se eu entrar lá e olhar a timeline, eu vou ver lá os mesmos tweets. Só que aqueles que estão censurados vão aparecer lá tweet retido. Isso eu achei interessante porque dá uma certa transparência. transparência no processo. Mas eu acho que isso vai dar pano para manga. Muito embora o Google tenha se vendido, guardando as devidas proporções, para entrar na China. E isso não causou tanto barulho, mas também não fez tanto sucesso, né? E você entrou recentemente lá no site do The Pirate Bay? Pois é, tem um novo garoto propaganda lá, que é nada mais, nada menos do que o mago Paulo Coelho. O Barco Pirata estava promovendo os artistas que gostam de ter suas obras lá no The Pirate Bay. E aí o Paulo Coelho resolveu aderir. Então se você entrar lá no site, você vai ver uma foto lá do Paulo Coelho. Basicamente, a ideia do Paulo Coelho é que a pirataria ajudou muito a venda de livros, né? A pirataria ajudou que o pessoal conhecesse a obra dele. E aí vai lá dar uma olhada, ver, porque ele acredita que é desconfortável ler no computador. E ele cita exemplos, né? A Rússia, em 99, que teve um problema de crise do papel, né? Não tinha papel. E aí foi feita uma tiragem do Alquimista de apenas 3 mil cópias. E aí o Paulo Coelho colocou lá no site uma cópia pirata do livro pro pessoal ler. E aí, uma vez que foi resolvido o problema da crise, fizeram lá uma tiragem de 10 mil, tudo vendido. E aí, isso foi em 99. E aí, em 2002 já tinha sido vendido 1 milhão e agora já tá mais de 12 milhões. Muito legal, muito bacana isso por parte do Paulo Coelho. Eu, por exemplo, comprei a biografia de Steve Jobs em meio digital, também comprei em meio físico. Então tem um certo sentido. Os que são contra a pirataria, né, falam, pô, é fácil pro Paulo Coelho falar isso, agora que ele tá milionário, não sei o que, apoiar a pirataria é fácil. Mas e para quem tá começando? Para ser sincero, eu nem acho que esse seja tanto o problema, né, da forma como o pessoal tem comentado. O que eu vejo são duas coisas. Primeiro, eu acho que todo projeto ele tem que ser sustentável, né? E a pirataria, ela não é sustentável. Ela vale a pena, ela é interessante num start, ela vale a pena num determinado momento, mas em algum ponto a coisa precisa ser sustentável. E aí eu não tô falando que você tenha que pagar, não necessariamente. Pode ser banners, pode ser propaganda, mas tem que ter sustentabilidade, porque senão não é sustentável, né? Não tem nem mais o que dizer. Isso é um ponto. Outra coisa também, eu comprei a biografia do Steve Jobs em meio físico e em meio digital, por quê? Porque eu gosto, porque eu queria ter. Foi uma coisa de desejo. A versão digital estava extremamente confortável de ler, não estava cansativo, não estava nada. Por quê? Hoje existem iPads, hoje existem Kindles, que facilitam a leitura. Lá nesses dados do Paulo Coelho, né, dados lá de 2000, era complicado você ler no computador. Se você fosse imprimir, gastava tinta, gastava papel que não tinha. Então você é desconfortável você ler no computador. E isso com certeza é mais um incentivo para você fazer a compra da cópia física. Mas isso aqui é uma opinião, é algo para incitar a reflexão, longe de ser a última palavra. Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje vai ser uma série de aplicativos. Vai ser o quê? Vai ser um bundle para Mac, o Mac Super Bundle. Ele tá saindo por 50 Obamas, $50. E são 10 aplicativos. Desses 10, dois eu destaco. O Parallels Desktop, né? O Parallels vai permitir que você rode o Windows dentro do seu Mac, né? Vai fazer um imposto de renda, vai fazer alguma coisa lá com a receita ou algum aplicativo que você tenha ainda que não tenha conseguido achar um equivalente no Mac, você pode usar o Parallels. Você coloca lá uma instalação de Windows com Windows, né? Você vai fazer tudo aquilo que você já está acostumado a fazer no Windows dentro do seu Mac. E ele é legal que ele tem uns efeitos, acho que é Clear Crystal, alguma coisa assim, né? Tem uma funcionalidade que ele permite que você destaque a janela do teu aplicativo Windows e ele se comporte como uma janela de um aplicativo Mac. Então fica aquela janela lá flutuando, não fica aquele fundo, né, de Windows, aquela barra de menu iniciar, e dentro daquela janela do Parallels, né, dentro da janela onde está rodando o Windows, fica o teu aplicativo Windows, né? Você usando esse modo, que me fugiu o nome agora, mas eu acho que é Crystal Clear ou alguma coisa assim, Clearer, qualquer coisa, você consegue deixar, minimizar o aplicativo Windows, né, sozinho. Você pode minimizar que ele vai cair lá no dock do seu Mac. É sensacional para você que precisa ter alguma interação com o Windows, que em termos de Brasil, todo mundo precisa, né? Não tem essa. Por mais que tenha browser, por mais que tenha as coisas na nuvem, você precisa de Windows. O outro aplicativo que eu também destaco é o iStat Menu. Ele vai mostrar números do seu Mac, né? Como performance, rede, né? Como é que tá a transferência de internet, uso de disco, temperatura de CPU, velocidade do cooler, o uso da CPU, o uso de memória. Ele faz aquele panorama, né, do seu Mac. Eu gosto, né? Talvez eu seja geek, talvez eu goste de números, né? Mas eu gosto do iStat Menu. Ele tem também um reloginho que eu acho muito mais simpático do que o relógio do Mac. Ele permite que você defina algumas cidades. Então você clica ali no relógio, você vê, né, que horas agora é em Nova York, que horas é em Cupertino, né? Você define suas cidades lá, Paris, né, Londres, você escolhe. Eu gosto muito do iStat Menu. Só esses dois aplicativos, a gente já tá falando aí na casa de uns $100, porque o Parallels custa $80 e o iStat Menu custa ali uns 20, talvez um pouco menos, algo na faixa de 15, ou seja, já vale a pena você pegar um Mac Super Bundle por $50. Além desses dois aplicativos, você vai encontrar o Little Snapper, que é um, como é que eu posso dizer, para você tirar screenshots. Você vai encontrar o Flux 3, que é um, como é que eu posso dizer, um editor de HTML5. Você vai encontrar o iStop Motion Home 2, que é para fazer parte de vídeos, né? Você tem o Fantashow, que é para você fazer slideshows. Você tem o Video Converter 2, né? Vira e mexe, o pessoal fala de, pô, eu não gosto lá do Handbrake para converter vídeo, pá, pá, pá. De repente, esse Video Converter 2 aí pode ser uma boa jogada para vocês, hein? O preço desse Video Converter 2 é $46, ou seja, também vale a pena você pegar o Mac Super Bundle. Além disso, você tem o SyncMate Expert 3, que faz sincronismo do seu Mac com Android, com Windows Mobile, com Nokia, né? Você sincroniza as fotos, músicas, aquilo tudo, né? iCall, contatos, tudo, bookmarks, ou seja, talvez seja um aplicativo bem interessante caso você tenha aí Android, tenha Windows Mobile ou um Nokia. E por fim, o último aplicativo é o Qt Clips 3, que vai fazer um gerenciamento ali de área de transferência, um gerenciamento de clipboard. Entra lá no site macsuperbundle.com. $50 em 10 aplicativos, cujo valor total daria cerca de $470. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca. E essa história do Maven. Cara, devo confessar que isso deu uma desanimada. Mas são aquelas sincronicidades da vida, né? Já tava ali dando uma olhada em outro servidor, já tava colocando as coisas na Amazon. O problema é o passado, né? Porque eu tenho muita coisa no Mevio, então é provável que se perca alguns episódios. Não de se perder, né? Porque eu tenho backup de todos eles, não vou perder nada, mas não se sabe o que aconteceu, né? O Mevio, o site, continua no ar. Não foram todos os shows, né, que foram cancelados. A princípio, acredita-se que foram cancelados apenas aqueles que não têm uma parceria comercial com eles. E não teve notícia nenhuma, né? O cancelamento parece que ocorreu no domingo. Ninguém foi avisado desse cancelamento, né? Então, diversos podcasts aí estão aí soltos, estão aí largados. E não tem tanta opção, né? O Mevio era uma opção legal, era uma opção bem bacana para os podcasters. Agora vamos ver como é que o pessoal vai fazer, né? Por sorte ali, o Cocatec conseguiu fazer a sua migração sem tanto problema. Sincronicidade da vida. Muito embora, essa história tá mal contada, né? Talvez o Mevio ele esteja realmente deixando de existir e aí cancelou todo mundo, só ficaram aqueles podcasts que têm uma parceria comercial até para cumprir o contrato, mas uma vez que o contrato esteja cumprido, se cancele. Pode ser uma outra coisa também, pode ser algum problema jurídico, talvez eles tenham tido alguma ameaça, talvez eles tenham feito alguma besteira, não acredito, difícil. Mas pode acontecer. Pode ser uma referência aí ao Sopa Pipa. De repente tem muito podcast lá, muito muita gente usando material com direitos autorais. Pode ter sido isso, né? Ou pode ter sido apenas um problema técnico, né? Pode ter sido algo técnico e, enfim, por que não, né? Eles podem ter tido uma falha técnica, eles podem ter queimado lá os servidores, ter perdido dados e estão vendo o que podem fazer, né? De repente eles só tinham backup das coisas comerciais e não tinham do... Enfim, alguma coisa aconteceu. O problema é que eles não deram nenhuma explicação. Isso é muito ruim, né? Eu acredito que se não tivesse sido uma falha técnica, o pessoal vai vir com uma fúria gigantesca em cima do Mavio. E também, é claro, em cima de seus fundadores, em cima dos responsáveis. Atenção aí, Adam Curry. Atenção aí, Ron Blum. E isso dá uma desanimada, né? Porque já são aí mais de 200, se eu não me engano, acho que são 220 episódios do Coca-Tech. Então, mexer em 220 posts para corrigir feed, para corrigir o endereço, corrigir o arquivo, vai ser complicado. Mas, enfim, se tiver que ser feito, vai ser feito, né? Eu vou esperar um pouco mais. Esperar para ter algum posicionamento oficial, né, para saber realmente o que aconteceu com o Mavio, se não vai voltar, se é definitivo, e fazer a total migração. Então, por hora, se você pesquisar aí um episódio mais antigo, pô, queria escutar lá um drop especial que você fez a respeito, sei lá, do Lion, né, do WWDC, que tô fazendo aqui uma pesquisa, queria ver o que você falou lá, vai ser complicado, provável que você não consiga. Por hora ainda tá no ar, mas existem rumores de que vai sair. O que eu acho legal dessa história toda, né, é que o impacto dessas alterações pro Coca-Tech foi mínimo. Claro, vai dar trabalho para reconstruir, mas tá tudo lá, não se perdeu nada, ou seja, é um trabalho de qualidade, isso eu achei legal. O chato é que muitos podcasts vão deixar de existir, né? Muitos podcasts, enfim, acontece. E eu comentei no Twitter e também lá no grupo do Facebook que eu peguei um Griffin Survival, né? Um case ali dito de nível militar ali, aprovado pelos, se não me engano, são os Marines americanos e também pela a força de elite lá da Inglaterra, alguma coisa assim. E eu gostei, né? Eu fiz um vídeo, gravei um vídeo mostrando pra vocês como é que ele funciona. Ele é bem diferente do que eu imaginava, né? Ele tem uma verdadeira armadura, né? Uma verdadeira caixa onde você coloca o iPhone. E aí, dessa caixa que você coloca dentro daquela proteção lá de silicone, né? Aquela proteção de borracha. E todos os conectores ficam vedados, ou seja, fica vedado o fone de ouvido, fica vedado ali o volume, fica vedado lá o mute, fica vedado também a parte dos alto-falantes. Tem uns furinhos ali para o som poder se propagar. A tela, ela fica toda protegida, ela não fica exposta. Então, o teu telefone fica totalmente vedado. Isso é muito interessante, principalmente para o uso que eu quero dar, né? Eu quero usar ele na praia, quero usar ele na trilha. Ah, mas peraí, cara, você pô, vai para a praia e vai levar o seu telefone. O que acontece é o seguinte, eu não vou lá ligar, até porque é provável que para onde eu vou não tenha sinal de celular na praia, mas eu vou querer tirar uma foto, e aí como faz? Leva a câmera, mas a câmera também é sensível à areia e você não tem um case para colocar a câmera, então não tem jeito, vai ter que ser o iPhone. Você sai de manhã, você vai para a praia, e depois na volta você quer fazer uma trilha, você quer tomar um banho de cachoeira, né? Fica aquela preocupação e tal, de repente você tá na trilha e você escorrega, cai, aí você fica naquela dúvida, o que eu faço? Me salvo ou salvo o iPhone? Aí você acaba se machucando. Eu optei por esse case, fica tudo protegido, pode cair no chão, já ataquei no chão, já fiz alguns testes com o case, ele foi aprovado. Claro, coisa de maluco, né? Não recomendo que ninguém faça isso. Mas eu vou postar o vídeo pra vocês. Ele já tá gravado, só falta ali dar uma editada, só falta colocar a voz. Segunda-feira foi um dia enrolado, teve essa história do Mavio. Eu tive vários, atrasei vários compromissos em função dessa coisa do Mavio pra tentar melhorar uma coisa ou outra. Enfim, faz parte do jogo, né? E saiu uma atualização pro AirPort, né? O utilitário AirPort. E ficou bem legal. Na verdade, saiu um update pro utilitário AirPort. E saiu também um novo firmware para o Time Capsule e para os AirPods. Agora os AirPods e Time Capsule estão rodando a versão 7.6.1, se não me falha a memória, e o AirPort agora passou para a versão 6.0. E essa versão ela está iOSificada, como eu chamo, né? O aplicativo para Mac está com a cara do aplicativo para iOS. Eu gostei, achei que ficou um visual bem agradável, mas você fica meio perdido ali, onde é que estão as configurações, onde é que estava isso aqui, você fica meio perdido, mas acho que valeu a pena essa mudança. Fora essa mudança gráfica, a única coisa que eu identifiquei nova nessa nova versão é a possibilidade de você compartilhar os HDs através da internet. Se você tiver um Time Capsule, né, que já tem um HD ou um AEBS, um AirPort Extreme Base Station com um HD conectado na USB, você consegue fazer o compartilhamento através da WAN. Fora isso, não identifiquei nada mais. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Nossa conversa continua pelo Twitter, no @cocatec, que você também pode seguir para ficar por dentro de todas as atualizações, lá no facebook.com/groups/cocatec, e o podcast volta amanhã, quarta-feira. Um abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora! Termina agora! Cocatec! Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.